Some of the tower, Cheyenne 6251, hold the start runway 10, ready for takeoff. 6251, line up and take off runway 10, Indy 100 degrees, 3 knots. Line up and take off runway 10, Cheyenne. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge. Controle 120.8, transponder 5050, objeto 5898. Ciência autorizada 340 para com. Daí da Elde, da Vida de Temporada 10, com curva direita para a Pedro 16. 208 com 2050, 50, no transponder, objeto 7.6. 5050, gotejamento correto, objeto 5898. Portão 4, chame pronto para o pushback de saneamento. Portão 4, chame pronto para o pushback de saneamento, objeto 5898. Aprovado, portão 4, 5898, chamei pronto para o táxi. Vai, chamar para o pronto, aprovado, 5898. Chenet 6251, airport, airborne 49, Salvador 120.8, have a nice trip. 120.8, Chenet 6251. Salvador departure, good morning, Oceanair 6251, climbing through 1500 of the IL departure, appreciate Director Leda. Chenet 6251, morning, radar contact, climate temperature level 360, right direct to Leda position. Direct to Leda, Oceanair 6251. Viajante 5898, tá aí com 34 no POB, 3 horas e 10, Galeão, pronto para baixo. 3 horas e 10, Galeão, confirme 034 a bordo. Afirmo 34 a bordo. Copiado, web 5898, táxi provado de Engie Alpha, deu posto espera piscina 0, ajuste no 009. No ponto de espera, sua metrô em frequência 1 no 8, decimal 95, 5898, tem um bom voo. Engie Alpha, ponto de espera piscina na torre 1 no 1895, boa, 5898. Salvador, muito bom dia, o RJ 5892, ponte pega da 1-0, tá pronto. 5898, alinhar e decolar, 070 graus, 3. Ah, sim, decola, RJ 5892. Chené 6251. Chené 6251. Climb and maintain flight level 320 and contact receive center frequency 125 decimal 1. Enable 133 decimal 25. Ocean Air 6251 is restricted level 320 and I copy the secondary frequency 3.25 to check in the primary frequency. The first frequency is 125 decimal 1. 25.1 Ocean Air 251. Obrigado, até. Salvador, bom dia. Webjet 5898. Webjet 5898, bom dia, suba ao 340, saída da El, fui na Flor de Leda. Subindo ao 340, Flor de Leda, obrigado, 5898. WebJet 5898, chame Recife 125.1, Alterne 133.25. Ciente, chama 125.1, Alterno 3325, WebJet 5898, boa. Bianca 3517, identifique, desça para 2010, ajuste 009, chegada. Filme, por gentileza. Dois barra dois. Está com forte chiado, seu rádio. Consigo entender o seu...